exemplo de derrota, por aqui tem de monte. Ao invés de lutar por justiça e igualdade, muitos soldados morreram por pura vaidade. Entre capitalistas e ambiciosos, optei por ser mais um louco, desprendido de valor, ó, essa é a minha verdade. Papo cabuloso, guerrilha urbana, na mente os manos que morreram em busca da fama. Se foi sonhando com dinheiro e muita mulher, pra mim serviu como exemplo, por isso que tô de pé. Lá no barraco do cortiço fiz minha trincheira, munição psicológica, olhando o carro na feira. Entende bem o que eu falo, só quem já foi humilhado por meu irmão tomar um leite, tio me dá um trocado entre pedir e roubar. Fui na primeira opção, 15% que gera miséria para a nação. Eu vi o crime acabar com vários talentos, levou cantor, jogador, escritor, questão de tempo. Refleti como viver ileso na guerra, se não firmar com o que é certo vai pra debaixo da terra. Ninguém nasceu pra semente, sei que não sou imortal, não vou ajudar o sistema, antecipar meu funeral. Ser verdadeiro no Brasil se paga um preço caro, se é chamado de louco, taxado de revoltado. Só meia dúzia me entende, mas representa 1 milhão, que é excluído, largado, exumados pela nação. A minha mente eu percebi que era um lugar seguro, me mantém vivo, informado e longe dos muros. Cola do bairro é precária, mas eu nunca desisti. A queda de outros manos serviu de lição pra mim. Muitos de nós só vê valor naquilo que não tem. É Nike Shox, tela de plasma, Mercedes Benz, nem vem. Não fiz a guerra, mas colaboro com a paz. Quem desacreditar, eu só lamento, vai ficar pra trás. É quente, Carlos. Em busca da cobiça, a infecção aquisitiva é o que causa a chaga da cela nos irmãos. E nada, truta aí. A rima é louca, mas não pega mesmo, mano. As peças tá em cima, as mina fica louca. A quebrada aqui é nossa, truta. Mas é o quê? Ser submisso do sistema? Porra nenhuma, irmão, aí. Pegou, me diz por que da Glock desse ódio cortante, abundante, na vista maquinando semelhante. Entendo sua razão, mas discordo do motivo, toda mão. Sempre dou, me diz quanto vale um sorriso, optar pelo caminho que te dá maior respeito. Cobrir sua mãe com rosas e poder bater no peito rasgando a língua. Covarde as calúnias do passado que ligou, que seu filho ao nascer ia ser bastardo. Porque o pai aos 18, objetivo, destino no antebraço. Palhaça, tatu, te prende ao crime. Então eu me pergunto o que, que eu tô fazendo aqui, dedicando minha canção a quem me escuta e sorri. Correto, ó, nem sou, nunca tive mais de flor. Motivo, tive uma pá pra fazer boy sentir dor. Do pivete à distância, decepção do amor, hemorragia da alma do pá, sai do rancor. Na carne, sua mordida, risca do véu, ato penoso, consumado, enriquece a pena do réu. Depositei na amizade a confiança de um rei maldito. Fui se até Jesus morreu por confiar em alguém, porque o sinônimo de irmão tá bem além do pacote do champanhe, dos cordão, das mina que mas Glock do pipoca, arrogante que um dia cuspiu no boy. De VM, Fireplay, de choque, esqueceu de nós. Só te quis pedindo adeus, pais com medo de tentar pegar um caderno e pra escola em vez da use pra roubar. Buscando teu sorriso e soli, desde guerreiro morro dentro dessa porra, errado, mas verdadeiro. E aí, moleque? Cê tá de touca, tio. Cê não tem um Jordan no pé, não lança umas etiquetas loucas. Pra minha inveja, zóio gordo. Vai dizer que cê não quer tá de peão num cavalo louco. Aí, nego, fica com o teu rap aí que eu fui. Presta atenção que o clima é podre, a vida não é novela. Eu sou a resistência, o deserto aqui só deixa a goela. Fora da moda, bato de frente com a vaidade. Muitos como nós entrou pro crime pra ganhar destaque. Empada os bode, na busca louca por sucesso. A felicidade agora vem com Astra Zero. Rolei pela quebrada com celular clonado. Artista sem autógrafo, não alfabetizado. Maluco apetitoso pra tudo, linha de frente. Seu filho com 10 anos e 7, cê teve ausente. Na reunião de pais, na escola, você não ia. O pivete envergonhado e o pá, tirando os dias. O sistema instala bomba dentro do seu coração. Na sua mente planta ódio, depois não dá perdão. Quer te ver pagar de louco, roubando o adoidado. Sua família no barraco e você tranca fiado. Foi bom acelerar de blazer, BM, Vectra, BB. Do veneno pra saber que o BO não presta. O índice de vitória no crime, a porcentagem é zero. É passo programado, vai pra cadeia, o cemitério. Eu sei que a Fire Blade Hayabusa é muito louca. Se for conquistada com suor, não de cano na boca. Se é pra ser feliz, derramando sangue do empresário, prefiro me humilhar na praça, olhando o carro. Concepções aristocrata, ideológica é negar que se nós tiver diplomas, boy, deixa de dominar. Não vim pra te julgar, o que é certo, errado é cobrar DO. É a vacina que não me deixa ser contaminado.